Porque a Lília Sim. frequentava a Sociedade Filarmónica Recordação da Exato, Póvoa. Sociedade Isto na Filarmónica, zona da na Ajuda, Zona não da é? Ajuda, no Recruzeiro da Ajuda, precisamente, na rua onde eu nasci, Então, portanto. quase todas as pessoas eram ligadas a uma Sim, coletividade, sim, sim, não sim, sim. é? Embora fosse uma rua que não é assim uma rua tão longa quanto isto, mas só ela tinha uma série de A coletividades. Rua do A Rua Cruzeiro. do Cruzeiro, exatamente. O Cruzeirense, o Armadurense, esta nossa sociedade. Portanto, no fundo, como acontecia aqui na promotora, estas coletividades organizavam bases, peças de Bares, teatro, peças de teatro. cinema, A tudo nossa isto. não organizava cinema, mas organizava bailes, muitas festas. Bailes, festas também, e as peças de teatro que estavam, no meu tempo, única e exclusivamente dedicadas aos homens. Os homens é que faziam as peças no carnaval. As mulheres não As participavam. mulheres não participavam, porque era uma tradição da sociedade, era fazerem as peças feitas pelos homens, que eram engraçadíssimas. Muito, muito engraçadas e coisas que realmente são inimagináveis na altura, porque eram muito brejeiras, eram Era muito uma sátira quase da sociedade, sátiras, não é? sátiras de sociedade. E lembro-me que houve uma peça, mas essa já era uma peça completa, foi uma peça de carnaval, mas não era em quadros, não era em quadros como seriam as outras eram propriamente ao estilo da nossa revista à portuguesa. Portanto, era um quadro de uma coisa, era um quadro de outra, com temas variados. E esta outra era uma peça completa, também carnavalesca, mas completa, em que fizeram uma sátira à peça Romeu e Julieta, então que chamaram a Rometa e o Julieu. A peça foi feita por um sócio nosso também, que era realmente engraçadíssimo e tinha um espírito e sabia muito bem, sabia muito de teatro. E fez esta peça que foi hilariante. Eu ainda me lembro de cenas, lembro-me de canções da peça, que eram. Qual se fosse Porque o meu. hoje. Se fosse hoje, eu acho que ainda era capaz de cantar, porque o meu pai fazia parte dessa Uma boa peça. memória O também. meu pai fazia parte dessa peça, o meu pai fazia de pai da Rometa. Então há cenas engraçadíssimas. O pai também tinha um grupo musical, O não meu pai era? participou, sim, meu pai, como na juventude dele e naquela época se usava, as jovens aprendiam a tocar um instrumento. O meu pai aprendeu a tocar banjo. Banjo e bandolim. E então, com 9 anos, já fazia Instrumento que já parte. é É. raro se ver. O meu pai fazia parte, com 9 anos, do clube, do grupo, de festas que era os Fatalistas, o grupo de bailes, que animava os bailes. E que também foram tocar uma coletividade, que eu apontei aqui, que eram os vendedores de jornais da Madragoa. Sim, senhor. O meu pai ia tocar os vendedores de jornais de Madragoa. O meu próprio tio mais velho, que tocava violino, que fazia parte também dos Fatalistas, esteve quase para casar com uma varina da Madragoa, dos vendedores de jornais, que adorava o meu tio. Mas o meu tio já estava ali um bocado a namorar também a que foi depois mulher dele, minha tia, não é? Portanto, minha tia por afinidade, claro, e esqueceu-se daquela varina da Madragoa. Mas o meu próprio pai dizia muitas vezes, foi uma pena, porque ela era Tão tão bonita. bonita, Viviam porque ele fazia varinhas melhor. muito Ah, bonitas. muito bonita que era aquela varina da Madragoa dos vendedores de jornais. Eles tocavam imenso nos vendedores de jornais. Lembro muito bem do meu pai E ainda contar tem isto. fotografias Tenho uma fotografia do meu pai, com o meu tio. Meu pai a tocar banjo, pequenino, e o meu tio com o Que violino. giro. Vestidos de marinheiros, com aqueles chapelinhos de marinheiros, que deviam ter várias indumentárias. Lembro-me que o meu pai falava numa blusa que tinham toda em cetim, com umas grandes mangas, umas mangas todas muito farfalhudas, com que atuavam. Eles de vez em quando mudavam as indumentárias para se apresentarem em cena, não é? Engraçado o nome, Os Fatalistas. Fatalistas, realmente, escolhiam assim um nome, nomes esquisitos. Havia muitos, no meu tempo, também havia muitos bailes lá na nossa sociedade, que eram bailes abertos só a nós, portanto à coletividade, Aos aos sócios sócios. da coletividade, não eram bailes abertos a externos. Portanto, aquilo tinha um ambiente Era mais um pouco o que se seletivo. passava em todas as Sim, coletividades, sim, não é? sim, Mais para os sim, seus sim, sócios, sim, não é? os seus sócios. Portanto, as mães podiam estar à vontade, levar as meninas a baile e tal, porque não ia lá nenhum, como que nós chamávamos, nenhum malandrão para fazer algum problema e causar alguma problema às pequenas. Eram todos rapazes e raparigas ali daquela área. E eram todos muito engraçados. Fazíamos, por exemplo, o baile da primavera, quando entrava a primavera, e então fazíamos questão de fazer vestidos muito bonitos, cheios de flores. Lembro-me até que uma vez levei um vestido amarelo e mandei fazer umas flores a uma florista que fazia, aquelas camélias e tal. Mandei fazer uns brincos condizer com a cor do vestido para usar nesse baile. Baile azul, baile vermelho, baile cor-de-rosa. Tudo tinha que haver sempre um tema. Para além dos bailes depois normais, do carnaval, o baile de carnaval, 4 dias, nem imagino o que era aquilo. O carnaval era muito vivido aqui em Lisboa. Muito vivido. E depois tinha... Depois perdeu-se um bocadinho. Sim, sim, sim, muito engraçado. Não só como máscaras, não é? Nós às vezes também nos mascarávamos, mas fazíamos questão, quando não fazíamos as máscaras, de levar um vestido cada dia. E eu tinha muita sorte, porque uma prima minha era modista, e fazíamos os vestidos todos. Eu ficava contentíssima e não me levava nada, ainda melhor. A minha mãe só tinha que comprar os panos. E ela fazia-me os vestidos. E então... Depois tinha uma coisa muito engraçada, já é muito crescida, não é? Acabávamos os bailes do carnaval, que eram a noite toda na segunda-feira e no sábado, e íamos para o Cacau da Ribeira. Minha mãe fala muito no Cacau da Ribeira. Ora, muito bem, o Cacau da Ribeira. Então isso era uma coisa... Se esquece. Não, isso não se esquece. Era uma coisa maravilhosa, porque nós íamos para o Cacau da Ribeira às 5 horas da manhã. Tomar o cacau e depois voltávamos então para cima, novamente, claro, não íamos sozinhos, os pais também, o meu pai e a minha mãe também iam para o Cacau da Ribeira, senão eu também não ia, não é, claro. Mas de qualquer maneira fazíamos esse percurso, essa rumaria também, e no Cacau da Ribeira, onde se formava sempre uma fila enorme, porque vinha gente de todo lado para o Cacau da Ribeira, também nos punhamos a cantar.